Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está no ar mais uma emissão ao longo da próxima hora com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. É assim, semanalmente, nesta estação e neste mesmo horário. Começamos com os U2, aproveitamos para saudar o regresso da banda aos palcos e também para dar os parabéns a The Edge, exatamente, completou 49 anos de idade no passado dia 8 de agosto, domingo, dois dias depois de a banda ter voltado então à digressão dos 360 graus, concerto de arranque para esta parte da Europa, a 6 de agosto em Turim, na Itália. Como é sabido, 2 e 3 de outubro, já não falta tudo, a banda passa pelo nosso país, dois grandes concertos previstos para o estádio da cidade de Coimbra. Mais rock em antena, agora Every Little Thing She Does It's Magic Police, depois Light Call and the Commotions. Had a load, hasn't rained for 6 days. She says a girl eats a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like you, Marisol, in On the Waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American Circumstance. And the never-born child still haunts her as she speeds down the freeway. As she tries her luck with the traffic police out of Baltimore and spy, she never finds no trouble, she tries too hard, she's obvious despite herself. She looks like he runs on on the waterfront. She says all she needs is therapy. Yeah, all you need is love, is all you need. She says that a girl needs a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like he married some in On the Waterfront as she reads some old Beauvoir in her American Circumstance. Her heart's like crazy baby, upside down and back to front. She says, ooh, it's so hard to love when love was your great disappointment. Snakes, Light Calling the Commotions, já a seguir, a não perder na órbita do Planeta Rock, Aerosmith. Planeta Rock. So fine, I never see you. mais um grande clássico a juntar à emissão de hoje do Planeta Rock. Vem acompanhado de uma história que envolve Joe Perry e Steven Tyler dos Aerosmith. Tudo porque estou novamente de costas voltadas. Joe Perry não gostou de saber através da internet que Steven Tyler está indicado como um possível membro do programa American Idol. O companheiro de banda e de estrada não lhe disse nada. Agora Joe Perry está magoado e sente-se traído de alguma forma. Isto ainda vai dar muito que falar, é o que eu vos digo. De qualquer das formas, o que se pode dizer para já é que está próximo do limite este relacionamento de mais de 40 anos entre Joe Perry e Steven Tyler. Esperemos que tal não aconteça e que continue a fazer boa música e também nos palcos, mas enfim, as coisas não estão nada famosas. Closer to the Edge é a música que segue. 30 Seconds to Mars apresentam-se ao vivo no Pavilhão Atlântico em Lisboa no próximo dia 16 de dezembro. You talk.

às sextas e sábados, entre as 22h30 e as 24h, só aqui na sua Antena Web. Achas que este é o nosso máximo? Então descansa! Porque não, não! Thunder Dog! Thunder Dog! A batida mais intensa para uma estação em potência máxima. Thunder Web, o teu verdadeiro alucinogénico. Thunder Web, Thunder Web. Todas as noites, de sábado para domingo, entre as 4 e as 7 da manhã, só aqui na tua Antena Web. Planeta Rock. That great, my automobile is a piece of crap. My fashion sense is a little whack, and my friends are just as creepy as me. I didn't go to boarding schools, creepy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody, got nothing in my pocket. Beverly Hills, that's where I want. Stars, they're all so beautiful and clean. When the housemates rub the floors, they get the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Take my picture by the pool, 'cause I'm the next big thing. Beverly Hills, that's where I want. I don't stand a chance. It's something that you're born into, and I just don't belong. No, I don't. I'm just a no-class beat-down fool, and I will always be that way. I might as well enjoy my life and watch the stars play. Beverly Hills, that's where I want to be. Living in Beverly Hills. Beverly Hills com os Weezer na órbita do Planeta Rock. É já no próximo mês de setembro que chega às lojas o novo álbum da banda intitulado Early. Vai contar com a participação especial de Ryan Adams. Este é o Planeta Rock. Todas as semanas passa por aqui na órbita desta estação com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. Estamos no Facebook. É só procurar pela página oficial do programa Planeta Rock by Miguel Freitas. Mais à frente temos outra banda que está também quase de regresso com um novo álbum. Para já vamos recordar os Kane com Something to Say. I've got something to say. When it feels right, I'll take the rough ride and trust the heart's guide. Oh, I'm so many places to go. I tell you when it feels right, I'll choose the darkness over the daylight. And in a bedroom, she aqui ficou a música dos Kings of Leon, Arizona, fugindo ao habitual You Somebody na órbita do Planeta Rock. Novo disco da banda vai chamar-se Come Around Sundown e chega às lojas no próximo mês de outubro. A seguir entramos na última parte da emissão de hoje. Não saiam daí. Planeta Rock. Proibidas, olhar nos olhos de Deus, esperar o secretos. Transmutar uma cera em ouro fino do sofá. Ponder o rosto cansado sob o meu balandral negro. Deixar o tempo parado, esperar o final. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Viva como por magia, a vida num só dia. Viva como por magia, a vida num só dia. Viva como por magia, a vida num só dia. Viva como por magia, a vida. Clássicos na última parte da emissão de hoje do Planeta Rock. Na próxima semana há mais, neste mesmo horário, com clássicos de galáxias distantes, mas também com algumas das novidades que acabam de chegar. Ao longo de toda a semana estamos no Facebook Planeta Rock by Miguel Freitas. É só procurar e adicionar a página oficial do programa. Estamos aí. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. We'll be right back. like home. There's no place like home. There's no place I want to be anywhere else. There's no place like home. There's no place like home. There's no place I don't want to be anywhere else. Don't you worry about the situation.

things are right.